chame de bebê da tua água, Senhor. Eu não quero ter sede jamais. Dá-me de beber, necessito mais. Eu não quero ter sede jamais. Dá-me água viva, enche o meu ser. Vem saciar-me com tua verdade. Quero beber a água da vida eterna. Oh, sim, Senhor, dá-me água viva, enche o meu ser. Vem saciar-me com tua verdade. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Dá-me de beber da tua água, Senhor. Dá-me de beber da tua água, Senhor. Eu não quero ter sede jamais. Dá-me água viva, enche o meu ser. Vem saciar-me com tua verdade. Quero beber a água da vida eterna. Oh, sim, Senhor, dá-me água viva, enche o meu ser. Sacia-me com tua verdade. Quero beber a água da vida eterna. Dá-me de beber. Quero beber a água da vida eterna. Oh, dá-me de beber da tua água.